Polo 994, decolado de Salvador aos 15, controle em 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, gol 994. Bruno 994, contato radar na decolagem, sobre o Mateo 350, saída da PUCA. 350, PUCA, 994. Trip 5344, reduza o balão. Bruno 896 cruzou 130, chame Recife na frequência 12545, alternamos 2008. Recife 12545, 12685, voo 896. Controle, essa 6258 no ILS. 6258, complete a aproximação em ILS, chame 2 Salvador em 1289. 295, obrigado. Oi Salvador, muito boa noite, o Chanel 6258 estabilizado no LS. Bom, Chanel 6258, tráfego avistado, altímetro 1009, reporte trem baixado e chegada. Vamos lá. Portugal 024, clear taxi via Main Apron and India to holding point runway 10, QNH 1009er. At holding point runway 10, contact tower frequency 118.95, airport Portugal 024, have a good flight, sir. Portugal 024 is clear to taxi via the Main Apron and to India for holding point runway 10, QNH 1009er. At the holding point, change tower to 118 decimal 95, please. Estabilizou o trip 5344. Trip 5344, complete a aproximação e chame a torre Salvador e 118 decimal 95. 1-1-8-9-5, trip 5-3-4-4, boa noite. Salvador, boa noite, trip 5-3-4-4. Trip 5-3-4-4, boa noite, altímetro 1-0-0-9, número 2 na aproximação, reporte tem baixado e travado. Já está baixado e travado, trip 5-3-4-4. Gente, ponto na aproximação, guardando pista livre. Guardando, 5-3-4-4. 994, chame Recife, na frequência 12545, Terrão 2085. 8 no solo, 120, direito ao livrar, chama solo em 121, desce com o nome. 19 livrar, oxa, na 6258. Trip 5344, autorizado pouso, pista no zero, vento 080 graus, 10 nós. Ciente, livre pousão no zero, trip 5344. Autorizado Alfa Juliette até o portão 11-6258. Alfa Juliette, 11 é o vento, 6258. Call 024, maintain position. Maintain position, Portugal 024. Airport call 024, line up and wait runway 10. Line up and wait runway 10, airport call 024. Trip 5344, no solo 123, já livrou, chama agora o solo no 2, no 19. Solo 29, boa. É, Portugal 024, clear takeoff, runway 10, wind is 060 degrees, with 09 degrees. Portugal 024, clear takeoff, runway 10. Gesture correction, the wind is 080 degrees, with 10 knots. Copy, Portugal 024. Whisky at Tango, sem identificação. Autorizado a chegar na Mari, voe Mari. Informa para descida. Contato radar, passando coral a partir de agora. Vigilância. Wait. 108 é Portugal, vida do fora. Boa noite, obrigado. Boa noite. Salvador de Pacha, boa noite, Portugal, vida do fora. Portugal 024, ready to contact with Martin, climb maintain flight level 370, perform moment departure. 370, moment departure, Portugal 024. Whisky at Tango, desça para o 050. Controle Salvador, boa noite. 3520, cruza 175 para 150 com a informação Bravo. C3520, a identificação. Zero cinco zero, solicita a descida pro de Duna, o Tandre 520. Gente, aguarde. Air Portugal 024, contact now, receive center frequency 125.45, backup 126.85. Please confirm 125.45, if enable 126.85, is it? That's correct, sir. Boa noite, muito obrigado. Portugal 024. Tango, autorizado 2.6, de Salvador, 1.009, PVDS, autorizado o curso do localizador da UNED. 3.10, pode voar projetado, enquanto aguarda a possibilidade de Laduna? Afirma, ITAP está autorizado. Controle, confirma a vez que eu estou falando. 1009. 1009, grato. Whisky Tango, estabilizado e localizador. Whisky Tango, completo de aproximação em LS, chama 2 Salvador em 198, decimal 9. 1189, Whisky Tango. 1185. 1185, Whisky Tango. 3520, livre LS, desce para 2000 pés. Altímetro em Salvador, 1009, foi direto do ano. Direto Duna, desce para 2000 pés, ajustado no 009 com 3520. Matias, está livre ele. Tem que usar 3520, reportará a estabilidade. Silvio, tráfego avistado autorizado, pulso, pista no 0, vento 080 graus com 109. Livre pouso, 1009 ajustes, tentando. Tango no solo de Salvador 243, ao livrar, solo 121, decimal 9. O pátio do Whisky Tango? Sempre. Solo Salvador, Tapatão, Whisky Tango. Whisky Tango, autorizado Alfa, ingressa na Juliette, contorna o pátio principal. Chama quando para ingresso na Lima, Whisky Tango. Alfa, Juliette, Whisky Tango, vai chamar para ingresso na Lima, Whisky Tango.